Faz o teu nome grande, Senhor. Que essa canção, ao tocar, Senhor, toque em vidas, Senhor. Que eles possam sentir unção e graça, Senhor. Deus, que possam sentir o toque do teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Falaste comigo, Senhor, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, Senhor, lá naquele país, Senhor, meu Deus, e eu trouxe essa fita, Senhor, eu trouxe essa música, Senhor, e foi a confirmação, porque Sandra já tinha ouvido também, Senhor, já tinha escutado, Senhor, e nós não sabíamos, Senhor, nós não compartilhamos isso, Senhor, e Deus, de uma forma sobrenatural, Senhor, tu fizeste prevalecer a tua vontade, aqui hoje, Senhor, para te render graça, Senhor, para exaltar, glorificar. Receba toda a honra em nome de Jesus. Amém. Amém. Merecedor.